cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Penso em ti, mas tu sabes que é verdade que vivo e morro de saudade cada vez que eu penso em ti. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Eu tenho agora uma rainha, bem melhor do que a que tinha. Continua a primavera. Tenho agora uma rainha, bem melhor do que a que tinha. Continua a primavera. Por favor, não venhas tarde. Dizes-me tu com carinho, mas não faças muito alarde das vezes que chego tarde por me enganar no caminho. Mas não faças muito alarde das vezes que chego tarde por me enganar no caminho. O tempo volta para trás, dá-me tudo o que eu perdi. Mas vê lá se és capaz de voltar de novo atrás para ganhar o que vivi. Mas vê lá se és capaz de voltar de novo atrás para ganhar o que vivi. Ora, então bem-vindos aqui ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Rádio Boa Nova. O programa que, desde algo mais de 8 anos, todas as semanas se dedica a falar de música nacional, que tem a inspiração nacional, literalmente. No final do mês de setembro, tínhamos dito que havia uma sequência de 3 artistas ligados ao fado. Na altura falámos com o João Alvarez, e neste ensaio vamos falar de novo álbum, já disponível para venda, Até Sempre, Sr. Fado, de José da Câmara. É a primeira vez que temos a oportunidade de abordar José da Câmara aqui na Rádio Boa Nova, o que para nós é sempre uma satisfação. Desde logo, permite não só falar deste seu álbum, mas, claro, de uma carreira que já vai longa, de uma família de fadistas, sendo que o José da Câmara é o mais novo, julgo eu, de 6 filhos. Exatamente. José, antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda obrigado, que virtualmente, obrigado. Sendo certo que é uma cidade que conhece, onde inclusive já veio a atuar. E seguramente o Até Sempre, Sr. Fado, o seu novo disco, é sempre um motivo de celebração, um novo disco. Já há algum tempo, desde o último trabalho em que vem, de algum modo, homenagear um trabalho de Roberto Carlos, tanto como Emoções, estamos à espera deste Até Sempre, Sr. Fado, que é um disco, de algum modo, como direi, nostálgico. Enfim, o próprio fado aí se pressiona, mas que vem aqui buscar os fados tradicionais, ainda que tenha poetas contemporâneos na letra, inclusive para o José da Câmara vem escrever para este seu disco. Certo. É nesse sentido que tinha ideia, depois deste tal Emoções, era assim que queria regressar em termos de discos? Era exatamente assim, queria gravar um disco com fados tradicionais e letras originais. Foi o que eu fiz, contei com Mário Rainho, Zé Luís Gorda, Ana Vidal, Daniel Gouveia, que foi o meu maior parceiro neste disco, o Amadeu Diniz da Fonseca, enfim, tudo nós. Já agora, para não falhar, o Rui Rocha também e o Mário Estorninho. O Rui Rocha e Mário Estorninho, peço desculpa, ainda bem que eu não tenho aqui o disco à frente, ainda bem que me retificou. Eu não gosto de me esquecer. Claro, é sempre uma pena, corremos esse risco quando falamos em nomes. E portanto, contei com boa gente a escrever, e a minha ideia era fazer realmente um disco só de clássicos tradicionais. Mas depois, no fim, pensámos assim, não, eu também quero fazer algo de novo, quero cantar algo que também tenha um refrão fácil para resposta fácil do público, que eu gosto muito de cantar esses fados mais populares. E então pus-me à viola e saiu-me o Salada de Portugal, que é a letra e música minha, que é o tema que abre o disco, que fala de Portugal de uma forma muito positiva, que estamos fartos também, eu estou farto pelo menos de ouvir falar mal de Portugal. E por isso, Portugal é muito bonito e é muito bom. Portugal não merece o que falam dele. Há umas pessoas que não interessam muito e que passam por Portugal, mas isso é outra história. Agora, Portugal realmente é um país lindíssimo, as suas gentes, o seu clima, as províncias, as comidas, portanto, tudo é bom aqui no nosso país. Somos uns privilegiados de ter cá nascido. É, e por isso a Salada de Portugal, eu chamo de salada porque isto é uma salganhada. Tanto estou a falar em províncias, como estou a falar em arroz doce, ou estou a falar na gastronomia. Em feijoada. Mas o que eu quero dizer é que Portugal, quando, enfim, até no refrão diz, se está a apanhar um bom sol, é Portugal. O povo que passa e sorri, é Portugal. Se vive elas praias e campos, é Portugal. E essa resposta do é Portugal é o público que a dá, e tem corrido muito bem, porque o público pega logo neste Portugal. E é bom que as pessoas gritem bem alto Portugal. Sinto talvez que a sorte chegou quando nasci por aqui, ter o prazer de olhar para o Douro quando o Alentejo sorri. E para comer e beber basta pedir com jeitinho. O bacalhau vai cozer, vamos abrir um bom vinho. E para comer e beber basta pedir com paixão. As favas estão a ferver para aquecer o coração. Se está a apanhar um bom sol, é Portugal. O povo que passa e sorri, não é Portugal. Se vê belas praias e campos, não é Portugal. Daqui deste canto partimos, zarpamos sem medo sozinhos, apenas com a esperança e com fé. Trouxemos o que descobrimos, foi difícil mas conseguimos, pôr todo este mundo de pé. Passo pelo Minho descendo pela beira, Ribatejo é bestial. Em traças montes eu estou à maneira, Algarve é fundamental. Sopa ensopada ou tripas, uma feijoada brutal. As iscas venham bem fritas, arroz doce sem igual. Quem provar bem o sabor deste país divinal, sente que é feito de amor e o tempero é Portugal. Se está a apanhar um bom sol, é Portugal. O povo que passa e sorri, não é Portugal. Se vê belas praias e campos, não é Portugal. Daqui deste canto partimos, zarpamos sem medo sozinhos, apenas com a esperança e com fé. Trouxemos o que descobrimos, foi difícil mas conseguimos, pôr todo este mundo de pé. É Portugal. É Portugal. É Portugal. E neste quadro bem bonito não podia ficar esquecido, as mais belas ilhas da história. Açores e Madeira são tal que fazem com que Portugal rume em direção à vitória. Açores e Madeira são tal que fazem com que Portugal rume em direção à vitória. Tinha esta pergunta, enfim, aqui da agenda, mas vamos antecipá-la. A ideia que, para quem ouve este disco, é que efetivamente o Zé da Câmara, ao gravá-lo, de alguma forma parece estar a imaginá-lo já como é que se apresenta ao vivo. Exatamente. E é muito por aí, por este lado de Portugal. É um tema. Sou algo mais novo que o Zé da Câmara, mas já ouvi muita coisa de fado. E faz-me lembrar muito o Rodrigo, até pela letra. É, o Rodrigo, enfim, eu não digo que deixou um legado, porque o Rodrigo ainda cá continua e a cantar muito bem. Uhum. Mas realmente há aqui um espaço que o Rodrigo ocupou, e muito bem, e que eu que, também gostaria de pisar esse espaço, e tenho pisado volta não volta e quero continuar a pisar, que é o fado popular, o fado que põe as pessoas a cantar, e o Rodrigo tão bem o fez durante tantos anos e continua a fazê-lo. Por isso, olha, estou aqui a seguir um bocadinho o caminho do Rodrigo. Ainda que, volta e meia, e até porque venha citar aqui parte da moda das tranças pretas, venha, enfim, também pisar as, e claro que aí falo naturalmente de seu pai, Vicente da Câmara. Isso foi uma gracinha, foi uma graça. Obviamente o meu pai está presente em tudo o que eu possa fazer, porque o meu pai é pai. Mas, obviamente, que eu quero criar, e tenho conseguido, penso eu, criar a minha identidade própria. E quando estou a fazer um trabalho sozinho, não estou a pensar de todo em colar-me, seja quem for. De qualquer forma, há um tema que está a falar do tema Queres Namorar. Exatamente. Que na última quadra há ali uma brincadeira. Enfim, as pessoas quando ouvirem a letra percebem que ali vinha mesmo a calhar um bocadinho do fado Ginguinhas, que é a música onde o meu pai pôs a letra da moda das tranças pretas. É só para fazer lembrar um bocadinho, foi uma graça. Quando crianças, entre um berlinde e um peão, eis que bate o coração em contradanças, saltando à corda, acorda o primeiro amor, pintada lápis de cor, cor de esperanças, num dó ré mi, sai na vozinha insegura aquela frase tão pura: gosto de ti. Sendo a paixão uma coisa que mata e que maltrata, e que maltrata, ao cuidado de nos vender, para não sofrer, para não sofrer. Nunca esquecendo que o melhor segredo é não ter medo, é não ter medo. Olhos nos olhos, vou perguntar: queres namorar? Queres namorar? Mais crescidos, calam-se as bocas coladas, falam as mãos apressadas noutros caminhos. Os anos correm, fazem-se planos futuros, sem capital mas com juros, já casadinhos. E o que era a dois faz que apareça mais gente que deita nova semente tempos depois. Sendo a paixão uma coisa que mata e que maltrata, e que maltrata, ao cuidado de nos defender, para não sofrer, para não sofrer. Nunca esquecendo que o melhor segredo é não ter medo, é não ter medo. Olhos nos olhos, vou perguntar: queres namorar? Queres namorar? Sorrindo aos netos, com a manta nos joelhos, eis que chegaram a velhos, velhos afetos, dois anciãos, mas as mãos já engelhadas continuam enlaçadas, cheias de nós. Como eram lindos com seu ar namoradeiro, um caso de amor inteiro. Os meus avós, sendo a paixão uma coisa que mata e que maltrata, e que maltrata, ao cuidado de nos defender, para não sofrer, para não sofrer. Nunca esquecendo que o melhor segredo é não ter medo, é não ter medo. Olhos nos olhos, vou perguntar: queres namorar? Queres namorar? E que maltrata, e que maltrata, para não sofrer, para não sofrer. Nunca esquecendo que o melhor segredo é não ter medo, é não ter medo. Olhos nos olhos, vou perguntar: queres namorar? Queres namorar? Pois bem, já que falámos em vários nomes, sendo certo que quando se fala do próprio Pedro Câmara, é seguramente o fado que vem à memória das pessoas, está no nosso imaginário coletivo, é indissociável. E eu gosto de... Há aqui uma fase, para quem se estreia na Boa Nova, que é o caso de há pouco do José da Câmara, uma fase são três desafios. E vamos por aí. Imagine, naturalmente, imagine-se aqui na altura, quando cá veio, ainda não existia um bom parque do Mandarelho em termos de sala de espetáculos, mas imagine-se, faça fé aqui o que eu vou dizer, que temos um bom anfiteatro natural, um bom palco, E imagino que venha fazer um espetáculo aqui no hospital e que lhe permita trazer consigo dois convidados. Quem é que iria convidar? Desta vez teria todo o sentido, faria todo o sentido trazer o João Ferreira Rosa, que participou no disco, muito bem. E o meu pai. Seriam assim os meus dois eleitos. Muito bem. E Vicente da Câmara. Agora o outro desafio é este. Imagino que venha alguém da cena internacional e que vem para um espetáculo e diz: ah, mas eu não preciso de ter a colaboração do José da Câmara. Com quem, de onde é que gostaria que viesse um convite desse tempo? Poderia ser. Olha, um Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos, muito bem, para lembrar esse último trabalho. Exatamente. Uma história para contar de um mundo tão distante, debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Então, agora o terceiro desafio. O terceiro desafio é este. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que chegam ao pé do José da Câmara e assim: faça-nos uma versão para esse disco de homenagem de um tema desse tal autor. Estamos a falar de quem eu gostaria de homenagear e já agora que tema é que escolheria? Autor português. Autor, banda, está em aberto. Poderia pensar, estas perguntas são assim, de repente... São desafios. São um desafio. Frederico Valério. Frederico Valério. E o tema? Lisboa adormeceu, já se acenderam mil velas nos altares das colinas. Agora não me está a vir à cabeça o nome, mas... Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa à noite. Muito bem, está escolhido. Bom, passou na fase dos desafios, com maestria, como muito podia bem deixar de ser. Ora bem, nós temos aqui de facto um disco novo, o que é hoje o fenómeno da venda dos discos. Deixou-se de poder aferir um trabalho e a sua validade pelo número de vendas, porque sabemos o que tem sido hoje em dia a venda dos discos. Sim. Enquanto autor, cantor, como é que vive com esse fenómeno? Temos que ter os pezinhos assentes na terra e saber que hoje em dia praticamente não se vendem discos. Isso tem a ver com imensos fatores, mas não vale a pena ter o discurso do coitadinho. É assim. As editoras deixaram de vender discos porque as pessoas deixaram de os comprar. Porquê? Porque há internet, porque há uma data de outras coisas que as pessoas têm interesse hoje em dia e, portanto, e também outro fenómeno, que na música, tanto o pop rock como portuguesa, etc., ali a década para o pop rock e mesmo para o fado, ou para o fado antes, na década de 20, 30, 40, 50 e 60, quem viveu nessas alturas teve muito mais campo para compor, etc. Na música pop rock a mesma coisa, nos anos 60 foi o boom e os anos 70, porque estava tudo por fazer, não é? E as notas vão se esgotando, não quer dizer que se esgotem totalmente, mas as notas musicais vão se esgotando e, portanto, antigamente um LP com 12 ou 13 faixas eram todas músicas boas, hoje em dia está mais complicado, portanto o mercado está diferente e não se vende muitos discos. Pronto. O que é que. Então perguntam-me assim: então porquê é que gravam um disco? Obviamente, o disco é sempre para mostrar às pessoas que nós cá continuamos, para mostrar às pessoas. De outra forma, quer dizer, através de, por exemplo, o Pedro Oliveira, neste momento está-me a entrevistar. E por isso eu tenho a possibilidade de mostrar uma parte do meu trabalho aí para a zona de Oliveira do Hospital. Uhum. Portanto, é uma ajuda que me está a dar. E eu, portanto, na fase de promoção do meu disco, tento, e é o que eu tenho feito com a ajuda da minha promotora Paula Caçadas, andar agora por todo o lado para promover este disco. Não quer dizer que as pessoas o comprem todas, mas pelo menos podem clicar num site qualquer e comprar um dos temas, está a ver? Uhum. Que é assim hoje em dia que se vende música. É muito mais não um disco inteiro, mas sim um tema ou dois, e é assim que se vai vendendo música. E o FAS tem que estar atualizado e temos que pensar que é assim, temos que ir para as plataformas digitais e deixar lá o disco e as pessoas vão picando, como se costuma dizer. Não só os portugueses, mas também o mundo inteiro, porque aqui são lojas viradas para o mundo inteiro. Portanto, a realidade é outra e temos é continuar a trabalhar e a fazer coisas sérias, coisas que nós gostemos e que as pessoas também gostem. Sem prejuízo de referir que ainda há pessoas que gostariam muito de comprar o seu disco e não o fazem porque monetariamente lhes é impossível. Portanto, obviamente que depois também há um caso, um fenómeno que não ajuda muito à venda de discos, que é nos locais, nas grandes superfícies onde se vendem os discos, às vezes os discos estão um bocado inflacionados. Isso faz com que as pessoas também não possam, se afastem, não, se afastem. Não tenham dinheiro para tudo. De qualquer forma, têm sempre a possibilidade, se não dominam a internet, então um filho ou um neto, com certeza que o pode fazer, ir às plataformas digitais e pelo menos por 90 cêntimos ou por 1,80€ compra um ou dois temas e ficam a ouvir. Mas realmente o preço também às vezes é impeditivo. E também outra coisa, que nem se calhar em Oliveira do Hospital não sei se há algum local de venda de discos. Exatamente, não há neste momento. Não há. Não há. Portanto, uma pessoa que viva em Oliveira do Hospital e queira comprar o meu disco... Não há uma discoteca. Não há uma discoteca. Exato. Por isso está a haver a complicação, a venda de discos. Antigamente havia muitas lojinhas de discos em todo o país. Dos LPs, não é? E dos LPs, etc. Eu não quero jurar, mas com certeza penso eu que em Oliveira do Hospital, em tempos idos, houve... Mais do que uma, sim. Todas essas lojinhas foram, deixaram de existir porque não vendiam, porque as pessoas deixaram de comprar também. É um bocado isto, o mercado é assim. Se as pessoas compram, a loja existe. Mas como há as grandes superfícies que consomem tudo o que está à volta, é uma pena. Precisamente, é a pescadinha de rabo na boca. Pai nosso que estás no céu, santificado e bendito seja o vosso nome, um grito da alma de quem sofreu, venha a nós, suplico eu, o vosso reino imortal. Seja feita afinal a vossa vontade infinita, assim na terra aflita como no céu divinal. O pão nosso ganhamos em cada dia inseguro, nos dai hoje e no futuro, a nós e a quem sustentamos, e se por vezes pecamos, com toda a vossa bondade, perdoai-nos a maldade e até as nossas descrenças, perdoai nossas ofensas. Nossa leviandade, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. E se este fado sofrido não é oração que rezamos, porque muito vos amamos. Como manda a Santa Igreja em tentação, mal fazeja, jamais nos deixeis cair, livrai-nos do mal. Senhor meu Deus, assim seja. Livrai-nos do mal por vir. Senhor meu Deus, assim seja. Há aqui a componente de divulgação. Há pouco falou em promoção. Eu lembro-me que o João Alvarez, com quem falámos há 15 dias, via o seu disco até promovido de televisão e com o apoio da Antena 1. O senhor vem aqui a agradecer muito, e muito bem, merecidamente, a Rádio Renascença e a Rádio Sim. Essa questão agora da montra, da música, o que é que permite aos autores chegar às pessoas? Há pouco falou que vêm à internet, podem comprar e aceder, ouvir, fazer o download, por aí adiante, mas há aqui também a componente de divulgação, que os mass media vão dando mais ou menos importância. Exatamente. Como é que vive? Hoje em dia cada vez há menos locais onde nós possamos promover os nossos discos, a nossa música. Antigamente, curiosamente, quando só havia a RTP, tínhamos muito mais possibilidade de ir à televisão mostrar os nossos discos do que agora, porque havia muito mais programas nesse sentido. Hoje em dia há muito menos programas para promover a sério a nossa música, há muito menos programas de conversa, de entrevista, que havia na altura e que hoje em dia há muito pouco, mas enfim, vamos, e conto com a minha promotora para continuar a fazer um bom trabalho, que é o que ela está a fazer. Sim. Que é andar por todo o lado onde haja alguém interessado em entrevistar-me. E por isso estou a marcar as televisões todas que são possíveis, porque nem todas têm programas para esse efeito, e por isso dar o maior número de entrevistas, jornais, revistas, rádio, para que o disco comece a ser falado, logo a seguir ir para palco e começar a cantar por este país fora e pelas nossas comunidades também, para poder estar mais perto do público. E mesmo os que não compraram o disco, pelo menos podem estar ali ao vivo e a cantar comigo. Sinto esta mágoa que corta por me negares a entrada. Puseste trancas à porta, já tens a casa roubada. Puseste trancas à porta, já tens a casa roubada. Se acabou a tua paixão, a minha não ficou morta por não pisar o teu chão. Sinto esta mágoa que corta por não pisar o teu chão. Sinto esta mágoa que corta. O amor extinguiu-se o lume, e ao subir a tua escada fico doido de ciúme por me negares a entrada. Fico doido de ciúme por me negares a entrada. Fiz-te feliz, dei-te um teto, foste ingrata, foste torta em paga do meu afeto. Puseste trancas à porta, em paga do meu afeto, puseste trancas à porta. Se anda outro na procura de estrear essa morada, mesmo que abra a fechadura, já tens a casa roubada. Mesmo que abra a fechadura, já tens a casa roubada. O que é que mudou desde que o fado é património da humanidade? Muito sinceramente, não acho que tenha mudado muita coisa. O fado, para mim, já é património da humanidade há muitos anos. Uhum. Desde a Amália, quando começou a dar as suas voltas pelo mundo e a mostrar o fado. Isto foi mais um pró-forma. Foi uma coisa mais oficializada. De qualquer forma, com certeza que nós, hoje em dia, Lisboa, principalmente, que é uma cidade com um turismo brutal, obviamente que há sempre a procura do fado e, portanto, e o fado está na moda, portanto, isto é tudo uma bola de neve. Mas eu andei pelos quatro cantos do mundo a cantar o fado e já aí o fado era bastante apreciado. Portanto, para mim, o fado já era património da humanidade, como muitos outros géneros musicais, já há muito tempo. Agora, aqui foi só uma oficialização de uma... Mas atenção, nós não podemos esquecer-nos de uma coisa. O fado tem as suas regras, não sendo eu purista, porque não sou, mas sou respeitador e sei o que é o fado. Sei o que é o fado e sei o que não é fado. E às vezes, agora com esta loucura do fado património da humanidade, criou-se uma coisa que é qualquer pessoa que grava hoje em dia pode até cantar música africana ou música árabe até tem a ver connosco, sei lá, música chinesa, mas mete lá uma guitarra portuguesa e pronto. Deixamos de fado. Enfim, são os paraquedistas. Não vê com maus olhos a mistura, não acha que lhe deve chamar fado. Veio o disco do Roberto Carlos, eu não lhe chamei de disco de fado. Não é um disco de fado. Quanto muito, tentei afastar um pouco o Roberto Carlos, as músicas do Roberto Carlos. É completamente diferente. Agora, quando nós pegamos e quando estamos a cantar o fado, e estamos a cantar um fado menor, e de repente metemos para lá uma data de instrumentos que nada tem a ver com fado, e começamos a cantar de uma forma que nada tem a ver com fado, penso que aí é desvirtuar o que é o fado. O fado tem algumas regras, começa com o tripé, que é o corrido, o menor e o moraria, e depois vem os fados mais clássicos, já com uma terceira, tanto que os primeiros três que eu enunciei só têm tónica e dominante, e depois começam a aparecer fados já com uma terceira e com uma quarta, e, enfim, a nível harmónico. E portanto, esses fados existem e foram esses fados que eu gravei. Se eu começar a pegar num destes fados e começar a pôr lá tudo menos o que é a essência do fado, peço imensa desculpa, mas estou a desvirtualizar o fado. E temos que ter algum respeito pelo fado. O fado merece algum respeito. Assim que um feixe de luz se projeta sobre a cruz das ruas por mim cruzadas, a minha alma se agiganta e atira-me à garganta palavras encruzilhadas. Boa Nova Rádio, um mundo de emoções. A minha alma se agiganta e atira-me à garganta palavras encruzilhadas. Tomo o lugar do meu fado, de verso em liado, enfeito a noite onde moro. Com os poemas que teço Ave Marias de um terço, que a desfiar-me demora. Com os poemas que teço, Ave Marias de um terço, que a desfiar-me demora. Fica-me a noite menor, desbravo esta voz e a dor, num canto mais compassado. Chega a estrela da manhã, vou sonhar porque amanhã regresso de novo ao fado. Chega a estrela da manhã, vou sonhar porque amanhã regresso de novo ao fado. Eu tenho o tempo, foge-nos a conversa com o Mar Cerejas, é, e há coisas que eu não queria deixar de perguntar, e uma delas passa-se pela gravação do disco. Há pouco referiu, e bem, o nome de onde veio a gravar o disco, na casa dele, portanto, e a razão pela qual refere aqui o João Ferreira Rosa, que ele próprio veio participar também no que virá a ser um teledisco de um dos temas, e veio gravar em casa dele, no Palácio Pinteus, onde, ou que julgo saber, a Amália terá gravado. Não, mas cantando Noites de Fado. Uhum. Noites de Fado com Alfredo Marceneiro, com Amália Rodrigues, com Teresa Tarouca, com, sei lá, com o meu pai, enfim, com, e até foi palco de programas de televisão. E naquela casa de jantar lindíssima, foi aí que eu gravei e senti o peso da tradição, o peso da história, e enfim, e de vez em quando, enquanto eu estava a gravar, com o Luís Petisca na guitarra portuguesa, o Armando Figueiredo na viola e o Filipe Vaz da Silva na viola baixo, que muito me ajudaram, e fizemos uma grande equipe, estava um senhor que de vez em quando me perguntava se eu queria água. Esse senhor chama-se João Ferreira Rosa. E claro que tudo aquilo para mim tinha história, tinha beleza. E então atrevi-me a pedir ao João Ferreira Rosa para, quando eu estava a cantar um tema muito interessante do Daniel Gouveia, que é a Zanga do Fado, curiosamente reflete um pouco o que eu acabei de dizer. O Fado de vez em quando zanga-se, mas depois acabou bem. E então há uma altura em que ele está, o senhor Fado está a falar em primeiro, em nome próprio, e eu achei nada mais natural que perguntar a um senhor Fado que se passeava à minha frente se queria cantar comigo. E ele acedeu, e fizemos ali um dueto muito, muito interessante, e ele a cantar muitíssimo bem. E é realmente um senhor Fado, uma lenda viva do Fado, que me deu o grande privilégio de gravar comigo, e está aí para todos verem e ouvirem. Verem, porque também está em videoclipe, a Zanga do Fado. E pois bem, e a propósito do que dizíamos há pouco, venho aqui a ler: rodeia-me de microfones, vendem-me aos Camões, como de consumir, misturo-me com folclore, harmónio e tambor para me consumir. Há pouco falava um pouco do purismo do Fado. Portanto, exatamente. Não, mas isso hoje é inevitável, e acho muito bem. O turista interessa-se pela claro, e acho muito bem que nós, claro que nós apresentemos o melhor que temos. O nosso Fado. Eu canto 5 vezes por semana, e há muito turista a vir com imenso interesse para ouvir o nosso Fado, e então temos que lhe apresentar o nosso Fado. Isso é muito bom, isso eu gosto muito, e fico muito contente que os turistas, e às vezes, olha, quando há silêncio na sala, muitas vezes são os turistas, às vezes quando há barulho são os portugueses, enfim, às vezes é um bocado assim. O Fado chamou-me a pedaço, puxou-me pelo braço, desabafou. Disse: mas que treta é esta? Sou bom da festa, já Fado não sou. Pasmei, o Fado chorava, do lenço puxava um soluço sair. Queixou-se que o tratavam mal, como coisa banal. Depois prosseguiu: estou farto de salas imensas, com luzes intensas, um som que ensurdece. que cegam com projectores nos espectadores. Já ninguém me conhece, que é feito dos velhos retiros de bairro, tão giros com fado a rigor. Levaram-me para o Coliseu, um dia saiu, que talvez para o já amor. Rodeiam-me de microfones, vendem maus camões como souvenir. Misturam-me com folclore, harmónio tambor, para me consumir. Por mim, desde que nasci, sempre obedeci a uma tradição. Agora sinto-me esquecido, roubado, traído, vendido ao balcão. Eu disse, ouça, senhor fado, quem está do seu lado sempre o adorou. Mas diga a quem bem lhe quer o que se há de fazer, e o fado cantou. Pede quem me anda cantando que não esqueça como eu era, que me defenda estilando com brilho, com raça gigante, como em tempos da Suécia. Não esqueço a minha ermínia, a meta e o corrieiro, Maria Teresa e Cília, a minha querida Lucília e o grande marceneiro. Respondi do mesmo tom, juro-lhe do coração, que apesar das coisas novas, cantaremos suas trovas, respeitando a tradição. Foi-se embora mais feliz, com um sorriso aliviado. Virou-se além a acenar-me, foi tão bom vir visitar, até sempre, senhor fado. Foi-se embora mais feliz, com um sorriso aliviado. Virou-se além a acenar-me, foi tão bom vir visitar-me, até sempre, senhor fado. E agora, ainda a propósito, há pouco falávamos do que era o disco, e de algum modo, querendo resumir, vem a classificar o disco muito como um cartão de visita, né? Para dizer, este sou eu, em 2014, com até sempre o seu fado, e isto vem a propósito daquilo que tem sido a sua passagem por palcos do mundo, por onde tem andado. Sempre que aparece um novo disco, sente que há um novo interesse em tê-lo ao vivo em concertos, e que é esse fenómeno, entre aspas, e desculpe o termo fenómeno, que parece que agora um disco já é um fenómeno, mas, enfim, quase lá chegaremos, não é? Pelas dificuldades que há em gravar, pelos custos que estão associados e por aí adiante, é esse reviver que faz com que haja um acrescido interesse de tê-lo em concertos. Eu acho que eu tenho imenso interesse, logo depois de gravar um disco, tenho imenso interesse em ir para palco para mostrar o que fiz também, mas, aliás, é interessante, eu ia dizer sem rede, porque no palco não há rede, mas também na gravação do disco é importante que se lhe diga que eu gravei praticamente sem rede, eu e os músicos, porque estávamos todos na mesma sala, portanto não dava para fazer aquelas coisas que se fazem em estúdio, picar, portanto alterar ali uma frase, uma palavra. Não, ali foi gravação num só take, portanto era como se fosse gravado ao vivo. Não há ali Pro Tools? Não há nada. E por isso há mais imperfeição, mas há mais verdade. Eu às vezes prefiro arriscar e ir pela mais verdade. E foi um desafio que eu impus a mim próprio, e que, muito embora sendo muito crítico de mim próprio, obviamente que aqui a crítica ainda é maior porque há mais imperfeição, mas sinto também e fico contente por isso, por ter sido mais verdadeiro. E então será mais simples agora irmos para palco, porque o que fizemos no disco é praticamente o que vamos fazer em palco. Às vezes, quando me afundo nesse teu olhar profundo, vejo papoulas num prado, vejo as estrelas paradas, vejo tantas madrugadas, vozes perdidas num fado. Vejo as estrelas paradas, vejo tantas madrugadas, vozes perdidas num fado. Vejo ruelas, alfamas, vejo ódio em tantas camas, tantos amores sem amor. Vejo tanto sofrimento no teu rosto sem lamento. Mora um coração de dor. Vejo tanto sofrimento no teu rosto sem lamento. Mora um coração de dor. Das teu corpo sem amor e sem prazer, sem paixão e sem ternura. No fermento da razão enterras teu coração. Nas paredes da amargura, no fermento da razão enterras teu coração. Nas paredes da amargura e no quarto onde moras, quantas vezes tu não choras, por mais que te doa a vida. Foi Deus que te deu tal sorte, às vezes pedes à morte uma porta de saída. Foi Deus que te deu tal sorte, e às vezes pedes à morte uma porta de saída. E se o disco começa de uma maneira muito positiva, é querer que as pessoas escolham, enfim, escolher de algum modo esquecer a crise, vem a terminar com Lisboa boa, Lisboa má. Lisboa e Lisma. Acaba bem também. Exatamente, acabar bem, mas com o espírito crítico. Assim, atenção, eu não sou amorfo, eu vejo o que está à minha volta. Letra e música também de Daniel Gouveia, um tema bastante interessante, difícil de cantar, muito difícil de cantar. Vi-me um bocadinho grego para cantar esse tema, mas acho que é um fado-canção que, com muito interesse, vê as partes boas e as partes menos boas de Lisboa, que também há qualquer cão no chão, que também, enfim, com muita graça, e que também há um Parlamento sem entendimento, e que também há, enfim. Com uma forma bastante irónica e bastante divertida as partes boas e más de Lisboa, mas acaba sempre bem, porque Lisboa é sempre Lisboa. Lisboa, às vezes boa, às vezes má, dás abrigo a tanta gente que a gente sente não ser de cá. Lisboa, minha Lisboa, teu fado soa a dor e saudade, e entre tanto pandemónio já é património da humanidade. E entre tanto pandemónio já é património da humanidade. Tens mil casinhas às cores, jardins com flores, da cultura um centro em Belém. Nos passeios há vidrão, bilhão, papelão e cocó de cão também. Deslumbras com belas vistas, milhões de turistas que comem pastéis de Belém. E azulejos tão bonitos que uns selvagenzitos borram com grafitos também. E azulejos tão bonitos que os selvagenzitos borram com grafitos também. Lisboa, minha Lisboa, às vezes boa, às vezes má. Parece que uma pessoa se senta à toa, ao Deus dará. Lisboa, minha Lisboa, fazes com que doa a nossa cabeça. Com mil carros sem manobras, buracos e obras em cada travessa. Com mil carros sem manobras, buracos e obras em cada travessa. Tens pessoa e os heterónimos, até os jerónimos e a famosa torre em Belém. Sem magalas nem sopeiras, docas sem peixeiras, mas com bebedeiras também. Há por cá um presidente que presida a gente e é residente em Belém. Mas num palácio em São Bento tens um parlamento sem entendimento também. Mas num palácio em São Bento tens um parlamento sem entendimento também. Lisboa, minha Lisboa, às vezes boa, às vezes má. De tanto contraste é a prova de seres velha e nova, de há séculos para cá. Qualidades e defeitos são marcas, são jeitos de uma tradição. Para mim serás sempre boa, Lisboa, Lisboa, no meu coração. Para mim serás sempre boa, Lisboa, Lisboa, no meu coração. São marcas, são jeitos de uma nação. Para mim serás sempre boa, Lisboa, Lisboa, no meu coração. Para mim serás sempre boa, Lisboa, Lisboa, do meu coração. O Zé da Câmara tem vários discos e no processo de criação de discos temos a percepção que fica sempre alguma coisa por gravar, que vai ter que... Já tem quase material para um próximo disco. É isso mesmo. No processo de depuração, quando estás a escolher o que fica e o que fica de fora, é um processo algo, como direi... É penoso, porque há muitos temas que ficam de fora que eu gostaria imenso de gravar, mas não podem ficar todos, mas ficam para um próximo. É caso para dizer, até sempre o meu disco, porque o novo disco, porque eu irei gravar, se Deus quiser, um próximo disco. Já quando este começar a criar pernas, já estou a pensar noutro disco, e é assim que nós temos que viver. Erguida sobre o granito, no altar de São João, se o seu corpo tem dureza, o rio dá-lhe a beleza, faz-lhe dor o coração. Das pedras nascem as flores, numa teimosa batalha. E nas ruas e vielas abrem-se a rir as janelas para a cidade que trabalha. O Porto, que do trabalho é cidade, altivo, tem no trabalho vaidade. Bairrista, tem na boca o coração. Ninguém faz calar sua razão. Tripeiro, por tudo faz escarcer. Com o seu corpo de granito, abre o coração num grito a defender o que é seu. Vai à Sé, vai à Ribeira e reza pelas alminhas. Faz ouvir a sua voz desde Mira, Gaia à Foz, do Bolhão às Fontainhas, para defender o que é seu. Corre por toda a cidade, luta pelo seu património, entre Deus e o demónio, da sua feita à Trindade. O trabalho é cidade, altivo, tem no trabalho vaidade. Bairrista, tem na boca o coração. Ninguém faz calar sua razão. Tripeiro, por tudo fazes carcel. Com o seu corpo de granito, abre o coração num grito a defender o que é seu. Com o seu corpo de granito, abre o coração num grito a defender o que é seu. José, agradecer-lhe a disponibilidade que teve aqui para connosco para esta conversa interessante. Meu caro Pedro, com muito gosto, e estarei sempre à disposição. Muito bem. Quando quiser. José, e seguramente estaremos cá, se Deus quiser, para voltarmos a falar então. E acaso para dizer, até sempre, Senhor Pedro. Até sempre, caro José. Um abraço. Caríssimo, um grande abraço. Um abraço para toda a gente aí da Oliveira do Hospital. Eu gostaria muito de voltar, se Deus quiser, irei voltar com este Até Sempre, Senhor Fado. É nos teus olhos que dança a luz clara da manhã. É nos teus olhos que dança a luz clara da manhã. E trazem promessas de esperança ao meu incerto amanhã. Trazem promessas de esperança ao meu incerto amanhã. Trazes nos olhos a vida sem saber o que vens dar. Trazes nos olhos a vida sem saber o que vens dar. A tua vida vivida em cores de céu e de mar. A tua vida vivida em cores de céu e de mar. Olhos nos olhos, gostava de te dizer que sem os teus não sei ver as cores que a vida tem. Olhos nos olhos, para não perder o caminho, sigo os teus devagarinho e aprendo a sonhar também. Vivida em nuvens de fumo à margem da realidade. Vivida em nuvens de fumo à margem da realidade. Numa corrida sem rumo em busca de novidade. Numa corrida sem rumo em busca de novidade. Olhos loucos que não sabem de quanto têm que provar. Olhos loucos que não sabem de quanto têm que profundo. Olhos lindos onde cabem todos os sonhos do mundo. Olhos lindos onde cabem de todos os sonhos do mundo. Olhos nos olhos, gostava de te dizer que sem os teus não sei ver as cores que a vida tem. Olhos nos olhos, para não perder o caminho, sigo os teus devagarinho e aprendo a sonhar também.